da sofrência. Alisson Pangadão, o melhor dos melhores. Ora, cê vai quebrar a tela do seu celular. De tanto apertar e liga e liga e eu te recusar. Meu coração era dividido e tu quebrou. Tentou juntar os cacos e se cortou. E pro seu azar, não tá mais aqui o besta que te amou. Se prepara pra chorar. Eu vou fazer uma live no meio da putaria. Tu vai ver minha boca na boca das bebezinhas. Hoje teu sofrimento vai ser virtual. Foi bom tu ter me feito mal. Eu vou fazer uma live no meio da putaria. Tu vai ver minha boca na boca das bebezinhas. Hoje teu sofrimento vai ser virtual. Foi bom tu ter me feito mal. Alô, Sione Paredão, Soneca Paredão, é a química da sofrência. Seu celular e tanto apertar e liga e liga e eu te recusar. Meu coração era dividido e tu quebrou. Tentou juntar os cacos e se cortou. E pro seu azar, não tá mais aqui o besta que te amou. Se prepara pra chorar. Eu vou fazer uma live no meio da putaria. Bebezinha.